Uma jornada de arrependimento e identidade. É uma reflexão sobre fé, arrependimento e a presença transformadora de Deus. Quero ouvir, Michele. Em vários trechos das Escrituras, somos convidados a refletir sobre a presença de Deus em nossas vidas e sobre como podemos fortalecer nosso relacionamento com Ele. Em 1 Coríntios 1:18, encontramos a lembrança da poderosa mensagem da cruz e do quanto o arrependimento é essencial em nossa jornada espiritual. E em Marcos 1:5, Jesus nos chama com clareza: arrependei-vos e crede no Evangelho. O significado do arrependimento. O arrependimento vai além de um simples sentimento de culpa. É uma mudança verdadeira de coração e de mente, um passo consciente para nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos de Deus. Quando nos arrependemos, reconhecemos nossa dependência do perdão divino e abrimos o coração para a graça que transforma e renova. Filhos amados de Deus. Em Mateus 7:11 e Lucas 6:46, Jesus nos lembra que Deus é um Pai amoroso que deseja um melhor para os seus filhos. Ele não nos chama apenas ao arrependimento, mas também à confiança e fé para que possamos viver como filhos amados, guiados por sua sabedoria e bondade. Quando nos aproximamos de Deus com sinceridade, encontramos abrigo, consolo e direção para nossa caminhada. Nossa identidade e propósito. Desde o início, em Gênesis 1:28, Deus nos criou à sua imagem e nos concedeu um propósito. Somos chamados a viver de forma significativa, contribuindo com amor e bondade para o mundo ao nosso redor. Quando reconhecemos quem somos em Cristo, deixamos que sua presença nos transforme e nos capacite a refletir a glória dele em cada ação. Conclusão. Uma vida transformada pela fé. Que cada dia seja uma oportunidade de nos voltarmos a Deus com um coração arrependido e grato. Que possamos abraçar nossa identidade como filhos amados e permitir que o Espírito Santo nos conduza em cada passo. Em todo momento, Deus nos oferece perdão, direção e propósito. Basta abrir o coração e permitir que ele transforme nossa história. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Reflexão publicada no blog Gramática Sagrada, Mensagens de Fé e Esperança.